Cê me rodeia outra vez, e eu faço festa por te ter de novo. Parece que a saudade que te fez, só pra eu viver de saudade de novo. Dou meia volta toda vez, me dá medo você perto. Aperta o peito e talvez só metade de mim saiba ao certo. Quem diria que a saudade ia fazer tanto drama? Dormir no meu peito todo dia, morar no teu lado da cama. Cê me rodeia outra vez, eu faço festa por te ter de novo. Parece que a saudade que te fez, só pra eu viver de saudade de novo. Dou meia volta toda vez, me dá medo você perto. Aperta o peito e talvez só metade de mim saiba o certo. Jeito de enxergar, morrer, brotar noutro lugar, pra quem sabe você voltar. Feito maré e me invadir de novo. Quem diria que a saudade ia fazer tanto drama?